que você completa a sua 198 decimal 95? 118.95. 1-2, nós checa o trem de pouso. Quem tem livre pouso vai checar o trem mais próximo para agilizar o Juliette. Pois, senhor. Oi, Salvador, bom dia, Papai Romeu Golf Mike X-Ray, estabilizado LS. Muito bom dia, Papai Romeu Golf Mike X-Ray, informa o tráfego à sua esquerda, um Papa Alfa 46, 2 milhas para pouso na pista 17. Vento no momento 120 graus com 12 nós, ajuste 10, 16, aguarde autorização para o pouso. Golf Mike X-Ray, continuando sua aproximação. Na aproximação, aguardar autorização, Golf Mike X-Ray. Uno 260, reautorizado, descida para 3.000 pés, ajustado no 0 no meio, estabelecida restrição em Itap. Pés para 3.000, cancelada em Itap. Uno 260. Uno 29. Entendi. Juliette, não tráfego conhecido, reportado, setor frequência livre. Meu, se a Romeu Juliette tem livre taxi até o 43 aqui, na minha escuta. Oceanex 6140, clear startup and push, report ready for taxi gate 02. Ok, clear start. Start up, report to push, ok? Romeu Golf, Mike X-Ray, bom dia. Os pátios de destino, confirme. Cliente táxi autorizado via Alfa, reporta antes ao táxi Juliette para ingresso. Grupo 03, ciente, confirme pessoas a bordo. 09 a bordo, ciente, táxi autorizado, reporte na ponto de espera da hotel para o cruzamento, Olimpo 03. Chegada Mari, descendo a 5 mil pés, ajustado 10016. Autorizado, vai estar do presente o San 3198. Romeu Cabral, prossiga. Barulho 27, que é peça autorizada, está presente o cruzamento da final da 10, seguindo para a Cidade Baixa, Romeu Cabral. Patango Oscar Bravo, prossiga. Normal, Oscar Bravo, não recebo, agora sim, recebo no radar, mantendo 1.500 pés, ajustado 10016. Oscar Bravo, confirme seu POB. Gente. Abri o reporte, ok? Na Nintendo, stand by. Tá, 040. Bono 983, está sob contato radar, subindo ao 360. Da presente, está autorizado voar Leda após Leda Bidev. Leda Bidev, só para o 360, 983. Bono 260, autorizado descida para 2 mil pés, ajustado 10016, está livre LS, reporta estabilizado. Oscar Bravo, somente para informação, nós temos o tráfego do Romeu Oscar Bravo, agora no através da Federação 510, seguindo para a Cidade Baixa. Gol 260, somente para informação de tráfego, temos uma aeronave nas proximidades de Duna 510, não interferirá na sua aproximação. 7260. Olimpo 03 na escuta do solo. No ponto de espera da Oscar, chame a torre 1 no norte, decimal 95 para o cruzamento, ok? Sistema 7, após com o cruzamento concluído e ataque foi Mike Quebec. Da Bahia de Todos os Santos em direção a Paripe. O tráfego agora está à sua esquerda, na posição de 10 horas, afastado 4 milhas. Bom, Salvador, Olimpo 03, Natal, para cruzamento da 10. Olimpo 03, autorizado cruzamento da pista 10 e ao atingir... Qual é isso aí? Mantenha a minha escuta. Cruzamento, cruzamento da 10, mantendo a escuta. Grato, um bom dia, Mike, que foi? Acho que ela fica bravo. Aguarde para uma rotatória. Podemos ficar bravo, controle? Sobrevoo no CIA ou pouso? Gente, reporte visual com o local de pouso. Estabilizou o voo no 260. Voo no 260, complete final sobre torre 18, decimal 95. 18, 95, pessoal. O Oscar, Oscar Bravo está presente, está autorizado, rotatória. Bravo. Marcador externo encontrou em checado, vento 110 graus, 129. A chamada externa, 260. Força aérea, o Olympus 03 teria condições de manter a posição antes do ataque 6 Juliette, dando passagem ao Airbus da Avianca à esquerda? Afirma tiro. Manter a Alfa 6 Juliette, dando passagem para o Airbus da Avianca. Positivo, ao observar o Avianca taxiado, senhor, o senhor pode prosseguir contato seguindo como número 2 até o ponto espera da 1-0. Positivo, número 2, após o Avianca, 03. Tower 118, decimal 95, and Q1H 1016. 1006, Mamba, India Alpha, and to hold short 10, and now in Cal 1895, commence 6140. Flip 5490, pronto, copy. 60, livre pouso, pistão 90, vento 120 graus, 129. Livre pouso, pistão 90, pouso 150, gol 1270. Flip 5490, cotejamento correto, só entrando para o pushback acionamento na remota no 4. So, after the landing of the Boeing 737 on short final, clear to line up and maintain behind the aircraft. Behind the land traffic, clear to line up and hold, and runway 10 to 6740. Recife 1-3-3-2-5. Romeu, confirme, o senhor está acionado 0124 no corredor Caixa Prego? A gente cumpre os corredores, Caixa Pregos, Vera Cruz, Interlagos. Somente atento ao tráfego do Alfa, Vitor Juliette, ao no meu pé executando o toque arremetida em Vera Cruz. American 980, with for taxi with information November. Conforme persons on board, America 980. Say again, for 980, persons on board. Affirmative, conforme persons on board. Oscar Oscar Bravo, prossiga. 3602, por gentileza, aguarde pushback acionamento 07. Temos um Boeing da American Airlines que vai taxiar até o ponto de espera, passando a retaguarda, ok? Bom dia, Oscar Oscar Bravo, confirme o tipo de equipamento. Charlie 172, grato. Continua a aproximação, reporte final, pista 17 com... Quais são? Reporte final de 2 milhas, pista 17, vento 110 graus, 109. O Oscar, Oscar Bravo. We 1016, American 980. Próximo análise, um bom dia. 219, bom dia. Do Boeing da América, autorizado para o pushback acionamento 07, chame táxi. Salvador, voo no 2100. Voo no Bravo 260, bom dia, táxi Alfa, reportante, é táxi Juliette para ingresso. Alfa, sucesso, Stan 3602, copiou a informação do sol. 1-2 knots. Triple Monte Copper, you want to do it? Sente após a passagem do Boeing da American Airlines, autorizado para o pushback acionamento no 07, chame táxi. Sente após a passagem, autorizado, chama táxi, está tremendo. Redução 1709. Reduzindo para 3198. Do Wind November Alpha, sem direção de Interlagos, a mil pés. Pro da rotatória. Wind November Alpha, reporte do Alcaraz na pro da rotatória. Ajuste 1016. Sente, reportará visual com o aeródromo na pro da rotatória, Wind November Alpha. Quais costas abaixo tem condições de aumentar a velocidade? Um pouquinho mais, sim. Gente, Oscar Bravo, autorizado pouso, pista 107, vento 120 graus, 129, agiliza na medida possível. Oceaner 6140, airborne at 59, contact now, Salvador Departure, on frequency 119.8, have a nice flight, sir. Thank you, have a good day, sir. 118H6140. Watch control, good morning. Oceaner 6140, pass 1800. 3350 on Pulkau arrival, voice call 5463. Oceaner 6150, radar contact on departure, climb to flight level 350. By now, fly Jammu intersection, then fly Aru. Jammu and then Aru, Oceaner 6140. Stabilizou o TAN 3198. 3198, complete now, chame torre 118, decimal 95. Bom dia, até já, Sereta. Oceaner 6140, you're restricted now on flight level 170. 170, Oceaner 6140. Estiva Olímpio 03. Bom dia, tá 319. November Alpha, chame torre 118 decimal 95. 118 decimal 95, já tá com campo à vista o Índio November Alpha. Sim. Controle, tá 318. Siga. Sem contato com a torre, senhorita. 1219 solo ou 118 decimal 95? 118.95, obrigado. Torre, bom dia, TAN 3198. TAN 3198, muito bom dia, livre pouso na pista 10, vento 100 graus, 12 nós. Sim, TAN 3198, obrigado. Papatango, Oscar Bravo, solo aos 02, confirma o local de estacionamento, senhor? Obrigado pela colaboração, livre táxi até o Pátio 5, estacionar ali em frequência, bom dia, Oscar, Oscar Bravo. Limpo 03, decola aos 02, mantenha a proa até passar mil pés, quando pronto, quando passado, pode curvar a esquerda, ingressando na perna do vento da pista 10 a 1.500 pés. Ok, já passou mil, já está curvando para a perna do vento, atingindo 1.500 Olimpos. Positivo Olimpos, informa o tráfego, mantendo 1.000 pés, é um Charlie 150 no corredor visual Interlagos. à direita da perna do vento da pista no zero, com rumo da rotatória. Tá paciente, o Olympus vai manter 1500 na perna do vento, coordenação. Voo 270 vai seguir 170. 270 agora sim está autorizada a chegada, Bonfim, descendo para 4000 pés, ajustado 10106. 4000, 10106, 2, 7, 0. Perna do vento da pista 10, passando 1200 pés, acendendo para 1500 pés. Reporte visual com tráfego. Sim, está visual com tráfego, Índia November Alpha. Excelente, então reporte final da pista 107, o Índia November Alpha. Reportará na final da 107, o Índia November Alpha. Tan 3198, no solo 04, Oliver direito 21 decimal 9, um bom dia. 19, bom dia. Olimpo 03, mantenha a perna no vento, aguardando para girar base. Ok, manter a perna do vento, aguardando para base. Alvo, bom dia, Tan 3198, livro para a Alfa. Tan 3198, bom dia, táxi via Alfa, reportante da táxi Juliette para ingresso. Reportante da Juliette para ingresso, 3198. Papa Romeo, Índia, November Alpha, livre pouso, pista 17, vento 110 graus, 12 nós. Livre pouso para o Índia, November Alpha. Índia November Alpha, condições de aumentar a velocidade na medida do possível, senhor? Afirmativo, vamos agilizando na medida do possível aqui, o Índia November Alpha. Positivo, vento 120 graus, 12 nós, livre pouso na pista 17, Índia November Alpha. Paciente, livre pouso para o Índia November Alpha, agilizando. O Olympus 03, livre girar base, poste final, pista 10, vento 120 graus, 12 nós. E aí, girando base. Para na final, meio baixo travado, Olympus 03. E bom dia, sem identificação, a chegada Bonfim descendo para 5000 pés, ajustado 10106. Ok, aí né, no nível, na chegada Bonfim descendo 5000 pés, que na 10106, ou 4207. Ocean Air 6140, climb to flight level 350. Climb to level 350, Ocean Air 6140. It's our American 980, we're ready for departure. Roger, good morning, American 980, maintain holding point runway 10. Holding point runway 10, American 980. Ocean Air 6140, contact Recife Center now, request 126.85, if unable, 125.45. 12685, 12545, Ocean Air 6140. 5 milhas, mantém baixo travado, Olympus 03. Olympus 03, vento 110 graus, 149, livre de taca remetido na pista 10. Impacto, Olympus 03, opa. Índia November Alpha no solo 07, livre backtrack, reposto com a pista liberada. American 980, inform P3 on shore, final runway 10, report visual with the traffic. Or with report with the traffic inside American 980. Yeah, we have the P3 inside American 980. After the landing of the traffic, correction, after the touch and go landing of the traffic, clear line up and maintain behind the P3. Okay, after he does the touch and go, we're cleared to line up and maintain runway 10 American 980. Tato em November Alpha, bom dia. Nessa agora mil pés pro Olympus, Torre. Olympus 03, toque arremete ao 09, pode manter 1 no mil pés, reposte perna do vento, pista 1-0. Negativo, tá com a banda esquerda, mil pés na perna do vento, Olympus. Somente para informação, nós temos uma Eletra da Força Aérea Brasileira executando o circuito de tráfego da pista 1-0. Mantenha essa data. Confirme para o Kilton Romeu. Nós temos Eletra, ou P3, da Força Aérea Brasileira, efetuando circuito de tráfego da pista 1-0. Fique atento. Olimpo 03, informa o tráfego Islander, mantendo 1.000 pés no setor da rotatória. Está vindo de Paripe para o setor da rotatória, fique atento ao contrato. Negativo. Então, se facilitar, o Olimpo pode aceder para 1.500. Eu acredito que vai dar tempo do Olimpo se girar base ainda para a pista 1-0. Kilo Tango Romeo, reduz a velocidade na medida do possível, reposte rotatória. Informa um P3 óleo na perna do vento da pista 1-0, mantendo 1.000 pés, aguardando para girar base. Rogério, dá uma contrato, Carlinhos. Livre da restrição em pelô, desça para 3.000 pés, ajustado 1-0-1-6. 1-0-1-6, 3.000 no 270 setembro. Que pequeno desvio à esquerda para evitar a promoção. Gente, gol no 270, livre desvio, reporte a pronto, Duna. Botará. Pode chegar. American 980, airborne at 12, contact now, Salvador Departure, frequency 119.8, have a nice flight. Morning, tá livre a base pro Olympus? Olympus 03, informa o Airbus 320, tomando posição agora para decolagem. Só mais um, pode ir.